DJ. DJ Boy. Agora. É com ele. DJ Boy. Arrebenta, garoto. Beleza, galera? É o Forrozão da Travessa 8. E aqui está o nosso lendário detonando pra você. Agora bora fazer uma sequência de marcante. Assim, suave na nave, tudo style. Pra você pegar sua namorada, a sua crush, a sua esposa, a sua Dídia. E vai dançar coladinho assim no lendário. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Um abraço, meu grande parceiro, Bola de Fogo do Comércio. Tá na área, tá no lendário. Equipe Explosão. Isaías, Daiane, Lucássia. Tão da área. Rubi. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez, vai! Só dessa vez. Pense em mim. Pense, verás. Não acabará. Vai detonando o meu lendário! Mas essa é a realidade. Tanto tempo se vai. Eu só vejo nós dois. Que fui culpada, mas fica comigo agora. Jamais me diga vou embora, pois eu necessito dos teus carinhos. Você é tudo que preciso, te peço. E aí? Fica sem medo, entenda. Mesmo que... Olha o meu grande parceiro, Strick do Rubi, tá na área. Já aparece isso no... E aí, Strick? Escute o que tenho aqui dentro. Vai recordando. E a gente vai gravando o CD ao vivo para tio Givaldo. Olha, o doutor Robertinho tá na área, tá curtindo o lendário. Lendário. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem amo. Sei que às vezes eu falhei, em sua vida quase sempre estava ausente. É o garoto Didio. Eu te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer-te. E acaso crer que meu amor não vai passar. Meu orgulho vai me levar a esquecer-te. Não te prometo que também eu vou ficar. Mas em tua vida não vou mais estar presente. Não vai embora. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. Um abraço, meu grande parceiro, DJ Léo Digital, ele e toda a galera do Jaguar, que deu a pé inicial nessa grande festa, hoje aqui do Tenoné, e o lendário vai detonando. Lendário. Alô, Murilo, chega junto aqui da nave, alô, Murilo. Toda a galera do Arsenal tá na área. Também o Beto Radical, lá do Sideral, tá curtindo. Lendário. Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Num lugar tão bonito, pena que tudo acabou. Queria que você entendesse, sou louco por ti. Vem viver aqui comigo até o fim.

parceiro Nanda, irmão Carlos, e aí Paulinha. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar, com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. Nelsinho Rodrigues, juntos, finalmente. Esquentando o lendário! E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar, com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. Bora fazer da galera recordar, do lendário, do lendário. Os mascarados estão na área também. Estão curtindo o nosso lendário Rubi. Lendário. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Olha, gente. A Tijuca é R$4,00 e 3 cervejas por 10 a festa toda. A Tijuca é R$4,00 no bar, viu, gente? Não pague mais caro que isso. Procure outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante, decolante.

já tá chegando pra cá, pode começar a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba, pra balançar isso aqui é bomba, pra mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim, assim vai. Vai assim, vai assim. Vai na cabeça, uma mão vai na cabeça, o movimento é sexy, o movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy, o movimento é sexy. Vamos começar devagarinho até embaixo. Opa! Nosso doutor Robertinho, ao lado do Robigol, e a Tati Bula Bula. Vou te pegar, essa é a galera do avião. Se pegue agora nessa nova onda, todo virado, fez o que na embarcação. Vou navegar, navegar, cuida da vez do meu capitão. Capitão sabe, não sei com a galera, nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda! Boy, boy. Faz barulho do nosso filmar. As barrancas de terras caídas. Faz barulho.

solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. A gente vai gravando o nosso CD ao vivo. Tio Givaldo, já temos CD ao vivo da primeira parte com o Jairinho. Rubi, levando você a uma viagem inesquecível. É que eu já sei como eu sou. Jeito que vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Alô, Didio Boy, faz essa galera recordar. E a galera vai recordando do Tenomé. Todos os ritmos pra você. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer. Nosso parceiro Dieguinho, Patrick, Rayane, Anne, Diogo. Galera da 8 de outubro do Tenoné. Paula, Rafa, Índio, Bruno, o Eric e todo o lendário. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Jardim do Tenoné. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. O Bill da Bahia e o Zangado. É tão lindo o amor, e

meu Didi. Quero abraçar com muito carinho também meu primo Marcelo, tá por ali também. Primo Rick, meu pai Sé Santana, Jussi, a grande Barbie, toda a comitiva no Forrozão da Travessa hoje. Jean, André Pangadão, Léo, meu parceiro top de DJ Nilton, toda a galera. Bora pra cima, meu Didi, bora pra cima. Bora botar pressão nesse Forrozão. Um abraço, amigo Mauro Baratinha, já confirmando presença. Em julho tem lendário Rubi e Mocó. Didi Boy, faz essa galera recordar. E a gente vai detonando Forrozão da Travessa 8, aqui ao lado, o organizador desse grande evento, Alô Murilo do Jaguar. E aí, meu parceiro? Bora pra cima, meu Didi, Didi, Didi, Didi. Bora detonar sua vida, gente, faz pra galera se ligar assim, ó. Meu parceiro Tylon, o Levi, publicidade toda comitiva, registrando tudo, tudo. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Será que é uma DJ? Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Meu grande parceiro Christian também tá curtindo o nosso lendário aqui no Tenoné. Lendário. Bora esquentando assim. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiano. Que você quer ser, sendo que é tão bonita. Mas assim, boy,